Vi a luz brilhar sobre os querubins, um trono a pairar, a glória do Senhor em nuvem a encher. O átrio resplandece, podemos perceber. Yeah.